Apocalipse de Jesus, nosso Senhor, para os simples de coração. Aqueles que são capazes, por sua humildade, de absorver a humildade de Deus, portanto, toda a sua sabedoria. Porque o grande Criador do universo, o Deus total e acima de tudo humildade. Daí o grande segredo de mandar resumir-se em se saber servir. Só pode mandar, segundo as normas do governo de Jesus, que dominarão a terra do terceiro milênio para frente, aqueles que souberem servir. Os soberbos, todos serão destronados. E o homem vai aprender que não tem poder algum, porque Jesus é, ele sim, como está registrado no versículo 5 do capítulo 1 do livro das profecias finais, o seu Apocalipse, consoante São João, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Pois Jesus só tem poder porque ele é fiel testemunha. Ele testemunha o Pai Celestial entre nós, os homens, e as mulheres, terrenos. Por isso ele exige que nós o testemunhemos na terra, de forma que ele nos possa testemunhar no céu, o espaço, o mundo espiritual, o mundo verdadeiro. Porque ele só vai ser o primogênito dos mortos, aquele que ressuscitou, mas ressuscitou pelo seu próprio merecimento, e não por ter sido ressuscitado por quem quer que seja, como foi no caso de Lázaro e tantos outros casos, que também se realizaram com os seus apóstolos e discípulos. Ele é primogênito dos mortos porque tomou consciência da sua divindade. Todos nós somos divindade à medida que fomos espiritualmente crescendo. E aí ele se tornou o soberano dos reis da terra, só assim, porque é fiel testemunha, porque venceu a morte e tornou-se o soberano dos reis da terra. É aquele que, para satisfação nossa, nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Seu sangue já secou há muito tempo. Seu sangue aqui é a lição que ele deixou para nós, o exemplo que ele deixou para nós, uma perseverança, uma obstinação no bem. Foi chicoteado, apedrejado, crucificado, cuspido, açoitado, deram-lhe com uma cana na cabeça. E mesmo assim não desertou. Esse que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, nos ama e pelo seu sangue, pelos exemplos, nos libertou dos nossos pecados. Nos mostrou como vencer a coisa, perseverar até o fim. E não satisfeito em nos redimir pelo seu sangue, está aqui no versículo 6 agora, nos constituiu o reino, portanto poder, sacerdotes, força religiosa, para seu Deus e Pai. Então é para a coisa mais elevada que existe, por isso que nós queremos sempre subir e impulsionar as pessoas a subir a direção de Deus. E João canta aqui com toda a força de sua alma: a ele, Jesus, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Depois dessa apresentação majestosa de Jesus, que vai nos revelar os segredos do Apocalipse, nos mostrar a revelação que os olhos muitas vezes não querem ver, vem esse anúncio majestoso do versículo 7, que nos diz quem vem para nós nos dirigir. Eis que Jesus vem sobre as nuvens. E todos os olhos o verão, até mesmo os olhos daqueles que o transpassaram, E todas as tribos da terra que não queriam receber, se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Aí em seguida vem o selo de Deus para todo esse fato revelado por João por permissão de Jesus, dado a João por intermédio do anjo, né? Porque a revelação é de Deus, nós já dissemos que deu a Jesus, e vocês vão ver lá adiante, num dos próximos programas, nós podemos afiançar que o Apocalipse é de Deus. Vocês vão ver lá na frente de quem Jesus, que vai ser considerado merecedor de abrir os selos do livro, de quem Jesus recebe o livro. Eu sou o Alfa e o Ômega, o A e o Z, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Lá adiante vocês vão ver essa citação outra vez, vão pensar em Jesus. Mas não se esqueçam de que para o planeta Terra, Deus e Jesus são um. Bom? Quem vai falar primeiro? Ildeliano. Ildeliano de quê? Alves da Silva. Bem, irmão Paiva, realmente o Apocalipse é fascinante. E quando a Legião da Boa Vontade entra na fase dos Paulos, né, que são aqueles expansionistas que levarão justamente esse Apocalipse ao mundo, e na LBV nós aprendemos que o Apocalipse não é aquele livro de mistério como se colocou na mente das pessoas, e isso fez com que muitos ficassem realmente, como o senhor tem alertado, com receio de se aprofundar no estudo do Apocalipse. Então a Legião da Boa Vontade, sempre vanguardeira, traz agora o Apocalipse para os simples, e junto com a fase que a LBV inicia dos Paulos, a Mocidade Legionária, né, está aí ativa e também interessada em levar o quanto mais rápido possível esse Apocalipse para os simples, porque realmente nós vemos que as pessoas têm essa necessidade, essa vontade de conhecer o Apocalipse, mas ficam receosas justamente pela imagem que se fez do Apocalipse. E como o senhor citava, se Jesus disse que nos constituiu sacerdotes, né, então nós temos que nos imbuir dessa autoridade, né, de pregadores do Evangelho e do Apocalipse para levar esse Apocalipse aos simples. E nós nos sentimos felizes de participar desse trabalho, de pertencermos a essa fase dos Paulos, e levaremos com toda a garra, com toda a coragem, esse Apocalipse a todos aqueles que têm necessidade e realmente respeitam o Cristo de Deus, que deu a sua vida por nós. Então nós temos que, na mesma dose, mostrarmos esse amor a Ele, porque ninguém mais do que Jesus tem essa vontade de que todos tomem conhecimento desse Apocalipse, que é dele mesmo, como o Senhor sempre diz. O Apocalipse não é de João, é de Jesus. Então ninguém mais do que Jesus tem pressa que esse Apocalipse seja levado em espírito e verdade, e para os simples, né? Porque todos são seus filhos, né? Muito bem. Ildeliano. Em Deus e a vida universal, que é uma lição do céu, da religião de Deus, nós aprendemos que a evolução é constante. Por isso é que eu vou trazer também, lá adiante, quando nós acabarmos de apresentar o Apocalipse ao simples, ou permeando com a explicação do Apocalipse ao simples, esse estudo de Deus e a vida universal. E é profundo, certas coisas ali, até que as pessoas vão ficar de cabelo arrepiado. Há muito tempo, o Luciano Duarte Pereira até pediu que publicasse, mas disse, vai chegar a época. Tanto que ao me sentar aqui para explicar o Apocalipse ao simples, com a humildade que devemos ter diante da verdade de Deus, eu pedi ao Jesus, inspirai-me aqui a respeito do que devo entrelaçar com essa explicação do Apocalipse. E abri na página 243, da primeira edição de Jesus Arui Kardec na Quarta Revelação. E veio proclamação do Centro Espiritual Universalista, onde está justamente a doutrina do céu, as lições de Deus e a vida universal. Eu vou mandar imprimir isso, que é simples de se fazer, não há que escrever nada, para vocês acompanharem também quando chegar a ocasião. A doutrina do céu são 20 lições, se não me engano, mas haverá muitas revelações novas, porque aqui a revelação é segundo nossos atos. Por isso é que há tantas sanções interpretadas pelas leis divinas contra os infratores de sua lei. Mas adiante não será mais essa gama terrível de sanções. O mundo estará muito mais evoluído e nós estaremos sempre aprendendo, mas recebendo sempre o aviso de Deus para usarmos bem o conhecimento. Porque enquanto o espírito não chega ao máximo da identificação com Deus, ele sempre está propenso ou está correndo o perigo de fazer alguma coisa errada. Não tão grave quanto o ignorante espiritual as pratica, mas sempre erros que devem ser corrigidos. Deus está presente. Para sempre.